Titanic se autodestruirá en 10 minutos. Falta batida aí, compadre. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó. Minha eguinha Pocotó. O chupete e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó. Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Falta batida aí, compadre! Minha eguinha Pocotó, Pocotó. A minha eguinha Pocotó. Minha eguinha Pocotó, Pocotó. A minha eguinha Pocotó. Minha eguinha Pocotó, Pocotó. A minha eguinha Pocotó. Ah, meu amigo, não precisa nem de batida. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó.